ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. O concerto, como gênero musical, tem a sua abertura de caminhos, embora ele até já existisse em embrião antes, na música barroca. É ali que se dá o momento em que um solista vem para o primeiro plano a disputar, vamos falar assim, não é uma boa palavra, com uma orquestra, o brilho de uma peça. É evidente que disputar é uma palavra exagerada. Ele vem acertar-se com a orquestra. Daí o nome concerto, que em português é consertar. Concerto. Ou seja, acerto. Eles se acertam e a partir daí a obra, dentro das regras rígidas que ainda imperavam ao tempo do barroco, eles conseguiam fazer inovações absolutamente geniais e formidáveis. Se nós vivêssemos hoje no século do barroco, estaríamos vivendo um século de grandes mudanças no plano musical. Um estudioso do concerto, Rolf Hill, que escreveu um livro, aliás, O Concerto, de uma maneira muito simples assim, ele define o que é um concerto, perguntando: o que é um concerto? E respondendo ele: façam-na a pergunta ao amador de música e a resposta será talvez que o concerto é uma fonte de assombro, de exibição, de prazer, de destreza, que é um projetor de luz atirado para cima do executante e do instrumento, um impressivo exemplo de concentração mental e de resistência física, uma excitante competição entre um artista solitário e toda uma orquestra, com a vitória ao lado do solista, ainda que este seja uma franzina donzela. Tudo isso é verdade, e não obstante a aparente insistência em exterioridades, talvez ainda seja a melhor descrição possível em termos gerais, que fique bem entendido que o esforço do solista e da orquestra não é um combate, mas sim uma cooperação cuidadosamente planejada com o objetivo de criar contrastes de volume e coloridos sonoros. Em termos sóbrios, pode dizer-se que um concerto é uma composição musical que pretende exibir as capacidades de um instrumento através da perícia e da arte de um executante. Assim diz Rolf Hill no seu livro O Concerto. Eu diria mais: o concerto evidentemente não destaca, conforme está aí dito, apenas o executante, embora ele seja a grande estrela. O concerto destaca o autor, que é capaz de trabalhar a tessitura de cada instrumento e a sua relação com a orquestra, ora diálogos concordantes, ora atritos, ora conflitos, ora confrontos, ora acordos, o que faz a variedade e a riqueza desse gênero que atravessou dos barrocos em diante a história da música até os nossos dias. Nós vamos ficar com exemplos interessantíssimos de concertos barrocos, utilizando aqui a qualidade do trompetista Maurice André, francês, em obras barrocas. A primeira delas será um concerto de Telemann, compositor contemporâneo de Bach, com uma produção enorme, desconhecida praticamente até hoje, a não ser em algumas peças, um gênio da dimensão e do tamanho de Bach, também não reconhecido, que viveu entre 1681 e 1767. Ele escreveu um concerto, entre vários, para trompete, oboé, cordas e baixo contínuo, em dó menor. É ele que vamos ouvir tendo a brilhar o trompete francês de Maurice André, em quatro movimentos. Thank you. Ouvimos o concerto para trompete, cordas e baixo contínuo em quatro movimentos de Georg Philipp Telemann, na execução da Orquestra de St. Martin in the Fields, tendo como solista Maurice André. Essa alegria, essa ludicidade, essa força toda nos conduzem a Vivaldi. Antes, uma palavra sobre o trompete. O trompete é um instrumento que evoluiu ao longo dos tempos. Aliás, toda a família dos metais, que começa com T. É o trompete, que corresponderia ao violino na família das cordas, por ser o mais agudo, o mais brilhante, o mais forte. É a trompa, com o seu som campestre, ora tristonho. É o trombone, com seu som forte, poderoso. E é a tuba, com o seu som grave, como se fosse o avô dessa família, da qual o trompete seria o neto, digamos assim. A trompa seria um tio. E assim nós teríamos e temos o naipe dos metais. Os metais são essenciais e ficaram essenciais. O próprio trompete passou por muitas alterações, porque ele no começo era tocado apenas com a abertura dos lábios, pressionando o bocal. Conforme o músico pressionasse, fechando e abrindo os lábios junto ao bocal, as notas eram emitidas. Era um trompete difícil de execução. Por volta de 1830, e com os avanços da metalurgia, foi possível colocar no trompete três pistões. Esses pistões acionam o que se chama no trompete a bomba, a primeira, a segunda e a terceira bomba, que permite a variação das notas com maior facilidade. Devo lhes dizer também que há trompetes com quatro pistões, portanto com quatro bombas. Isto deu ao trompete um brilho especial e ele não apenas tem uma presença muito clara na música barroca, que era uma música extremamente aguda. Reparem que a música barroca não tem muitos graves, até porque não havia instrumentos graves, apenas um baixo contínuo. Ele depois envereda pela música popular, envereda nos Estados Unidos pelas big bands. E observem também que cada trompetista tem, seja pela natureza do instrumento, seja pelo modo de tocar, a embocadura, a forma do sopro, um estilo próprio. É fácil a quem conhece trompete reconhecer o estilo de quem está a tocar. Uns o preferem mais agudo, mais brilhante, outros o preferem mais soturno, mais sombrios, como é o caso de Chet Baker no jazz, por exemplo. Enfim, a variedade. O trompete é um instrumento fascinante. Fascina as pessoas pela clareza do seu som. Muita gente, ao ver um trompete, tem vontade logo de tocá-lo, porque ele tem uma presença máscula, forte, viril na orquestra, e ele está, repito, para os metais como o violino está para as cordas. Digamos assim, é a estrela da família. O trompete de Maurice André é um trompete que ficou famoso no século XX pelas qualidades do executante, pela cultura do mesmo e pela absoluta segurança com que executava as obras e a variedade também de estilos e de épocas. Ele vai nos tocar aqui agora um concerto para dois trompetes. O outro trompetista se chama Bernard Soustrot, também francês como ele. É o concerto para dois trompetes, cordas e baixo contínuo, de Antonio Vivaldi, em Dó Maior. Uma bela obra que é acompanhada pela orquestra da Academia de St. Martin in the Fields, tendo como regente Sir Neville Marriner. Thank you. Ouvimos o concerto para dois trompetes, cordas e baixo contínuo em dó maior, tendo como solistas Maurice André ao primeiro trompete e Bernard Soustrot, ao segundo trompete, acompanhados pela orquestra da Academia de St. Martin in the Fields, sob a regência de Sir Neville Mariner. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. ZYC 487, Rádio Senado Brasília, FM 91,7 MHz. Em São Luís, 96,9. João Pessoa, 106,5. E em Manaus, 106,9 MHz. Rádio Senado. Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008. Vamos voltar a Telemann, Georg Philipp Telemann. Músico alemão, Telemann nasceu em Magdeburg em 1681 e morreu em Hamburgo em 1767. O pai dele era pastor protestante, e ele, em Magdeburg, onde nasceu e passou a sua juventude, não estudou música, não fez estudos de música. Ele gostava de música e procurava música, ia às capelas, ouvia as grandes obras e era um admirador, sobretudo, dos pioneiros pré-barrocos, digamos assim, Lully e Campra. Em 1701, ele conhece Händel, ainda quando Händel morava na Alemanha, em Halle. Já era um músico famoso, Händel. Depois ele viajaria para a Itália, passaria alguns anos e iria para a Inglaterra, onde ficaria até o fim da vida. Händel o fascina e ele consegue fazer estudos, ele agora é Telemann, fazer estudos de música em Leipzig. E ele, apesar disso, ele fica como uma pessoa totalmente dedicada à música. E assim segue e inicia logo compondo cantatas para a Igreja de São Tomás. Depois ele toca o órgão, funda um colégio músico, que era uma espécie de conjunto musical, e segue os seus estudos. Em 1704, ele já é nomeado mestre de capela, e a partir daí se desenvolve e vem a ser, um pouco depois, um grande amigo de Johann Sebastian Bach. Os dois se entendiam, se conversavam, se comunicavam e fazem muita coisa com mútua influência. Inclusive, a seu tempo, Telemann foi mais famoso que Bach, é curioso. Teve mais presença, Bach aparece mais a partir do século XIX, quando Mendelssohn redescobre as suas obras, e do século XX, quando o disco mostra o tamanho da genialidade de Johann Sebastian Bach. Como esse mesmo disco no século XX, embora consagrando Telemann, não deu a Telemann a mesma importância pela vastidão de sua obra, pela dificuldade da mesma e por uma certa implicância da crítica, que gosta de fazer comparações e considerava Telemann, pela facilidade, digamos, de alguns temas e o seu gosto pela escrita absolutamente clara, os críticos às vezes torciam o nariz para ele. Pois é, desse Telemann, Georg Philipp Telemann, compositor alemão, que o francês Maurice André vai executar o concerto para trompete, dois oboés, cordas e baixo contínuo. Esse concerto tem um registro de ré maior e os oboístas são Célia Nicklin e Tess Müller. Vamos ouvir em seguida nos seus quatro movimentos. Thank you. Este foi o belo, rico e colorido concerto para trompete, dois oboés, cordas e baixo contínuo de Telemann, em Ré maior. A executá-lo, o trompetista Maurice André e ao oboé Célia Nicklin e Tess Miller. E a acompanhar todos eles a famosa orquestra de St. Martin in the Fields, sob a regência do Sir Neville Mariner. Antes de encerrarmos voltando a Vivaldi, uma palavra um pouco mais detalhada sobre Maurice André. Maurice André nasceu em Halle a 21 de maio de 1933. O pai dele trabalhava numa mina, mas ele também trabalhou cedo, pobre, numa mina, mas estudando trompete. Ele gostava do instrumento desde garoto. Fez várias provas no Conservatório de Paris, onde ele, afinal, depois de um ano, conseguiu o primeiro prêmio de honra. E, curioso, não foi de trompete, mas de cornete, que é a antiga corneta. Muita gente chama, às vezes, esses instrumentos de corneta. O cornet é um instrumento de metal, hoje raramente usado, sem os pistões, com uma gama de notas um pouco menor, que é do trompete, mas mais aguda. Depois é que vai para o trompete um ano depois, e assim se destaca desde a década de 50, com 20 e poucos anos, como solista nos famosos concertos da Orquestra La Morée de Paris. De 1953 até 60, Maurice André foi permanentemente convidado como solista. E aí, daí em diante, sobretudo nos anos 50, ele ganha concursos internacionais, como o de Genebra, o de Munique, e começa uma carreira de concertista que o levará a muitos países, inclusive o Brasil, aqui na América do Sul. No final dos anos 60 até o final dos anos 70, ele é convidado e exerce o cargo de professor no importante Conservatório de Paris, onde, para o repertório barroco, esse que estamos a ouvir, ele introduz o estudo do pequeno trompete, justamente esse pequeno trompete que muitos chamavam de oboé, vejam só, sem ser exatamente. Mas esse pequeno trompete é o trompete típico do barroco e tem esse som extremamente luminoso, extremamente agudo, que estamos a ouvir ao longo desse programa. Maurice André enriqueceu muito do seu repertório nas gravações de todas as ordens. Ele gravou música, até música popular, gravou áreas de óperas, gravou concertos para trompete de todos os estilos. É evidente que ele parece ter, assim, um certo carinho especial pelo barroco, que é quando o trompete, de alguma maneira, aparece de um modo destacado. Ele é, enfim, um artista que o século XX consagrou um artista do trompete, um homem de extrema qualidade como músico, de seriedade, e seus discos vendem no mundo inteiro. Maurice André, que é chamado na França o grande trompetista de nossos tempos, ou de nosso tempo, nos vai interpretar de novo aqui Vivaldi, em um concerto que mostra as pesquisas feitas pelos barrocos, no caso aqui Vivaldi, porque nós teremos nesse concerto para trompete em dó maior o trompete oboé, que é esse trompete pequeno, agudo, que ele toca. Teremos o oboé propriamente dito e cordas. Ao trompete, portanto, Maurice André, ao oboé Daniel Arrignon, nos três movimentos variados, ricos, sendo que tem um adágio muito bonito, muito triste, muito sofrido, bem típico de Vivaldi, desse concerto para trompete oboé, oboé, cordas, de Antonio Vivaldi. Vamos ouvir. Thank you. Ouvimos o concerto para trompete alto, trompete pequeno ou trompete oboé, para oboé também, cordas e baixo contínuo, RV-534 de Antonio Vivaldi. Aqui nós tivemos ao trompete Maurice André e ao oboé Daniel Arrignon. A orquestra, no caso, foi o Ensemble Orquestral de Paris, sob a direção de Jean-Pierre Vallès. Eu sou muito grato a quem ouviu, mas ainda a quem apreciou. Peço perdão a quem aborreci. Falou-lhes Arthur da Távola, sempre mais. Rádio Senado apresentou a música erudita e seus mestres com Arthur da Távola. Produção, Arthur da Távola e Adele Royce. Na técnica, André Menezes.